Porque Riot, Riot, Riot. Esse é o TG Pit, esse beat tá demais. Tá demais. Se quiser postar, então posta tá no réu. Faz um estatinho no espelho do motel. É só cra, cra, cra, cra, cra, cra, cra. É só cra, cra, cra, cra, cra, cra. Meu cabelo não bate na bunda, porque essa função é sua. Meu cabelo não bate na bunda, porque essa função é sua. Então bate, bate, bate, bate. É só cra, cra, cra, cra, cra, cra, cra. É só cra, cra, cra, cra, cra, cra, cra. É só cra, cra, cra, cra, cra, cra, cra. É só cra, cra, cra, cra, cra, cra, cra. É só cra, cra, cra, cra, cra, cra. Se quiser postar, então posta, vá. Posta tá no réu, ha. Faz um estatinho no espelho do mal. Se quiser postar, então posta, vá. Posta tá no réu, ha. Faz um estatinho no espelho do mal. Se quiser postar, então posta, vá. Posta tá no réu, ha. Faz um estatinho no espelho do mal. Meu cabelo não bate na bunda, porque essa função é sua. Meu cabelo não bate na bunda, porque essa função é sua. Então bate, bate, bate, bate. Esse é o TG Pit, esse beat tá demais, tá demais, tá demais, tá demais.